Tango Hotel Sulu. Para o controle. Papa Tango Hotel Sulu, senhor. Tango Sulu, controle, proceda. Está autorizado, decolou de Salvador, vai com proa, está ingressando no Calamar. Está autorizado a baixa altitude via litoral. Vai lançando uns 100 pés para dentro do mar. Prossiga visual litoral sul até Oscar Zulu, confirme o... acione código 0110 até Oscar Zulu. 0110. Isso aí, jogou no 270. 270, desça via para 4000 pés, que é legal no 0 no 6. No 0 no 6. 3198, reduza para 220 nós. O TAN 3198. 220, reduzindo, 398. Lima Charlie November, controle. Como Salvador, o Nascimento, 140, para o Parque 8. Vamos lá, 344, Natal, só para repetir, PB? 8. 85, Juliette Alfa, teu ponto de espera é dono 0, ponto de espera 1895 a torre, 1016. Bom voo. Juliette Alfa, torre 1895, bom voo 90, está pronto para o estacionamento, portão. Está 1-0. Cliente, via para 2000 no 2-0. SMC, Salvador, bom dia. 1-4-0-6-0. Bom dia, azul 4060, Sony. Identificação do estabil chegada a Mari para o nível 050 QNH 1-0 no 6. Maricá, vem alta no voo 8-7, and then follow left 10-8, take off runway 10, after take off right turn, your departure is dial departure, then Lida, then Diner, after intercept auto install 0, and follow left 10. Call code 5143, control departure 119 and decimal 8. Bilhete Índia Zulu de retorno a Salvador, Revera Cruz, Interlagos, atento, aeronave do Vitor Índia Juliette para a pauta 32. Certa, pode ultrapassar o tráfego para a próxima. O gol 9738 estabilizado. VLS 1738, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, voo 9738. Anísio. Escuta. Telsca Zulu confirmando, está mantendo 200 pés sobre o mar, o hotel Telsca Zulu. 130 graus e 149. Torre ao gol. Torre gol 9738. 1-7-3-8, continua a aproximação, informa que está livre. 7-3-4. 0-0, posição 3. Chefe da companhia já iniciando no 1, é o seu número 2 no setor, no 260. Aguarda, na sua escuta. Até o Oscar Zulu. Como iniciar o pulso simultâneo com o tráfego da companhia no 3? 050, 3198, desça para 3000 pés, o QNH no 0 no 6. 3000, Portão 05 vai sentindo o pátio 13, senhor? Realiza o push normal. Gente. Como é que vai parar o CBR? No 260, quanto vai realizar o simultâneo pro tráfego 1? Bom, que me parou 260. E quanto vai realizar o push simultâneo pro tráfego 1 que já iniciou? Afirmativo. Ok, o senhor inicia de imediato e vai puxar a aeronave até a entrada do pátio 3. A intenção é que o senhor inicie o táxi pela Juliette, ok? Está autorizado, se botar com o táxi companheiro 01, puxa até o pátio 3 para sair da Juliette, no 260. Afirmativo, está autorizado e chama o táxi. Remota a base. Salvador, bom dia. Azul 4235. Informação November, autorização. Rio de Janeiro, nível 360. Só um minuto, 360, aguardando o cover para a Dael. Aguardando a Dael, obrigado. Ficando à sua direita, um Papa Alfa 32 também, é 1-5-0-0 pés, o TAN 3198. Ciência do tráfico, CPSA 3200-398. Utilizado, Gol 1270. Uno 270, chame Torre Salvador em 1-8-9-5. 1-8-9-5. Controle Salvador, Brasil, Chanel 6340, Massami 500, Perfil Jampo, Fuca Jampo. Chanel 6140, contato radar suba para nível 350 na saída Fuca. Para nível 350 da Fuca, 6140. Da 3198, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0. 2000, autorizado, da 3198. 060, desça via para 2000 pés, QNH no 0 no 6. Até 2000, 1-0 no 6, 4-0. No zero, não sigo mais escuta. Prossiga no zero, não sigo. Ok, pode prosseguir com push normal e reporta táxi. Pode prosseguir, vai reportar para o táxi, boa no zero. 2199. 1209 chamará o voo na 732. Voltem em vídeo suficiente, minuto cópia número 2. Salve Salvador, o voo por 1738. 1738, bem-vindo para o Siga Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter na Paringa, São Juliette, o voo na 738. Tem depois 190, voo no 270, já baixou a travada. 296, 319. É, ponto Salvador, TAN 3198, final do X-Ray, passando o dono. TAN 3198, número 2, para pouso, reporta externo, trem pouso, baixar travado. Chamando externo, quando baixar travado, 398. Após Leda, Bidev, a intercepta. Quais são? Daí é o Leda, Bidev e segue conforme Open November 857, conforme a rota. Desconsidere a Open 850. 5134, transponder, controle Open 1-9-8. Autorizado 360, Serra Bravo, Romeu Juliette. Bidev, Open November 857, Porto Seguro, Open Zulu 16, após a rota do plano de voo. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, Super November 857. 5134, Transponder, 198, controle, Azul 4235. Confere, portão 08, no quanto para o push acionar. Reportará. Mídia November Alpha, tá pronto, cópia? Do Forte Mil Pés, decolando a 1-7 com curva pela esquerda em correção com a torre para cruzamento do campo. Acionado o transponder 0165 e o controle 198. 900, grato, senha, próximo. Até. Descende Juliette, M-Torre, Salvador, em 198, decimal 95. DC 1895, grato, até a próxima, Juli. Até. E visual contrato na final da 1-0, vai ajustar para prosseguir como número 2, positivo? Afirma. 1270, solo 22, direita, solo 121, decimal 9. 219, ali, Bragol, 270. O 3198 passou externo, baixada travada. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Vitorinho de Juliette. O... Vitorinho de Juliette. 3198, vento 130 graus, 149, autorizado pouso, posto no zero. Tive pouso no zero, tá 398. Confirmando, foi o Juliette de Azul que chamou a torre novamente? O Vitorinho de Juliette, senhor. Vitorinho de Juliette, prossiga final no 7 com o número 2. Confirma o visual com o 7 na 402, o Juliette de Azul, Juliette de Azul. Afirma, senhor, tá visual com o mesmo. Positivo. Prossegue final no 7 com o número 2, Vitorinho de Juliette. É o número 2 para pousar no 7, Juli. Romeu, Índio Emeraldo, livre acionar, reportagem. 1-0, 182 a bordo, 4 horas e 15, operando Galeão para o táxi. Agilizando, Índia Alfa, 1895, ponto de espera, o 1-0 no meio, no ajuste, o gol 1-0 no 5. É, Galeão? Galeão, Índia Alfa, 1895, ponto de espera, gol 1-0 no 5, obrigado, Agilizando. Comente. Solo azul, 4235, 28, puxa o sinal. Tente aguarde, azul. Pronto, com 1-63, 3 horas, Salvador. Autorizado, Juliette Alfa, 1895, ponto de espera, torre, 1016 no ajuste. Juliette Alfa, 1895, 1016, gol no 260. Faz nada, fala do Go Company, assim, direto, nossa, tudo junto, para o 1-0, down para o 1-1-8, small 9-5, and can use 1-0-1-6. O Vitorinho Juliette está autorizado para a curta final da 1-7, aguardando a formação de pista livre. Ciente, Júlio. Juliette de Zulu vai pousar na 17, aguardando a Quebec, positivo. Ah, 3198, solo 25, direita, solo 219. Direita 219, 3198. 1095, vento 120 graus, 149, autorizado a colapso, estou no zero. Decolagem 1-0, boa no zero. 1-2-5-4-5-5-4-6-0-2. Alfa índice 02, 398. Chame 140, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Centro Recife, 1685, alterno 125, 45, 63, como 63, 61, passando, boa. Boa. Juliette no Zulu. O Vitorinho de Juliette, 260. Foi 1-2-0 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pista no 7. Livre pouso no 7, Juli. 1-0-5, decolou 26, controle 1-9, decimal 8. 1-0-9-8, bom dia, 1-0-5. Torre Salvador, bom dia, azul 4060, 3 do externo, embaixo travado. Azul 4060, bom dia, informarei pista livre. Na sua escuta. 015, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por onde, líder? 3000, 2000, vou além da Golden 0 no 5. Firmando, suba para o nível 360, Golden 0 no 5. 360, no 0 no 5. 59, maintain, hold point, runner 0. Salvador, 35220, informação, Movemba. IP5220, acione identificação, vetoração final ILS X-Way pistão 0, curva direita para o 085, desça para 3000 pés, QNH 10 no 6. Direita 085 para 3000, ajustado no 0 no 6, 5220. Andes 588, you clear ILS X-ray final runway 10, report service on the localized. Clear ILS runway 10, I will report the full established on localizer, Andes 588. 4060, vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso 90, 4060 gasolina. O jet em Azul está livre, táxi 44, no corte de frequência. No 2, 60, decolou 28, controle 19, decimal 8. 19, 8, tchau. Lima Charlie, novembro, o controle. 4, um babafa 3-2 e um Cessna 402. Após o segundo, o Cessna está autorizado, táxi, reporta ponto de espera próximo. Lima Charlie November, reporte ingressando no corredor Interlagos, mantendo 1500 pés, do Lima Charlie November. Solo 242, importante, alternativa S Campinas. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Cairo, 5 mil pés, estou provado, 0160, transponda, comando 17, curva direita no axé, torre 1895, controle 1198. Transponder padrão, chame torre 1895, acionamento, taxa decolagem, 1016, ajuste, bom voo. Decote 060, solo 30, direita solo 1219. Direita 1219 com solo 4060. Pilote, boa tarde, ali direcionamento a portátil. 60, 060, bem-vindo, Alfa Juliet, portão 09. Alfa Juliet, portão é o 9. Establish on localization under 588. It's 588, contact Salvador Tower, 118.95. Tower 118.95. 198. Bom dia, obrigado. And this 589er crossing 1500, 5143. And this 559 radar contact climate flight level 360. After passing 2000 feet, you clear to flight direct Leda intersection. Direct to Leda intersection, and this 559er. 010. Ali mantendo 0 azul, 4, 2, 3. Mil pés, o Alfa de Juliette, sobrevoo ITGN em Valência, autorizado, decolando a 197, com curva direita, corredor axé, 01 no 51 transponder, controle 198. Quando transponder, chame em torre 1895, acionamento de decolagem, 1016 no ajuste, bom voo. A lenda falou dando 0, azul 4, 2, 3, 5. Voo. Estou deixado e separado 2 mil pés, autorizado final, ILS X-ray pista 190, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará localizador, 5220. Bota no fita de LED. Bom dia, livre de acionar, reportagem. Five, eight, eight. Wind 130 degrees, 14 knots. Clear to land, 190. Clear to land, under 588. Landing gear down and lock to full stop. Confirma, era nosso sol, a torre, confirmando. Autorizado o ingresso, a porta alinhada e pronto. Índia número 9. 4235, decolou 35, controle 19, decimal 8. 19-8, bom dia. Salvador, azul 4235, bom dia. Azul 4235, bom dia. Contato radar, suba para o nível 360. Autorizado pro Edledo, azul 4235. Na pro Edledo, sobe 360, 4235. Até o Oscar Zulu, controle. Até o Oscar Zulu, controle. Trip 5220, localizador visual com campo. Trip 5220, chame Torre Salvador em 198.95. 285, chamaremos. Salvador, Trip 5220, 4 milhas para externo. O Trip 5220, sente reporte externo, trem de pouso baixa travada. 220, reportará. Sr. Juliette, autorizado para táxi, reporta a ponte de espera da onda. Rádio L 5740, informação November, usando 280 para 150. Jet 6740, acione a identificação. Essa chegada Cogino autorizado para o ITAP, desça para o nível 050. Após ITAP, desça via para 2000 pés, o QNH no 0 no meio. ITAP 050, após o QNH para 2000 via 0750. Salvador, good morning, and this 5588. And 588, taxi approved, taxiway Juliet and Alpha, correct, Alpha and Juliet until the gate 11. Okay, Alpha Juliet, gate 11, on the 588. Afeito, Juliet, confirmo, já iniciou, táxi. Boa. Capitão Gillette, mantém a posição acima da passagem ao Vitorino Gillette, é, cordou a jet também mais rápido, ok? O Capitão Gillette copiou, cedendo passagem ao Vitorino Gillette. 198, transponder, parte 4, cópia B. Afirmo, Vitorino Gillette reporta o ponto de para pronto. Estacionamento de decolagem, 2016, ajuste, passo 4. This is 559 and contact Steve Stentry, 125.1, if enable 133.025. Say again the frequency, please. Steve Stentry 125.1, if enable 133.25 and 559. What is it, 25 or now 1251 and 589, thank you. 559, sorry. Índia November Alpha na perna contra o vento da 1-0. Sente, o Índia November Alpha mantém a perna contra o vento da 1-0, reporta no través da cabeceira 2-8. Sente, reportará no través da cabeceira 2-8, vai manter a perna contra o vento 1-0. Sente, estimado para a decolagem 1 minuto e meio, mantendo posição vitrine de LED. November Alpha através da cabeceira 28. Gente, passo 360 pela direita, reporta interceptando. Índia November Alpha. 360 pela direita, reportará interceptando.